Bom dia, guerreiro. Como você está? Como foi ontem? Tá com a lista? Já leu? Já fez? Tenho certeza que sim. Então vamos começar um novo dia, porque é a hora da mudança. Hoje vamos falar sobre despertando uma nova postura. Aqui você vai aprender a importância de uma nova postura para ser um bom homem de lábia. Certo? Vamos começar com o tom de voz. Eu vou contar para você uma história aqui. Na verdade, são duas histórias. E você me diga qual das histórias te empolga mais. Seguinte, um amigo pergunta para o outro: Alexandre, como foi seu final de semana? Aí eu respondo: não, foi legal, cara. Eu fui pra balada com o pessoal e acabei conhecendo duas gatas lá. E a gente acabei levando elas pro motel, fiz homenagem com minhas duas. Mas foi por aí. E depois outra história. Rafael, como foi seu final de semana? Pô, cara, o final de semana foi muito bom, foi animal. Ah, eu cheguei, fui com a galera, a gente jogou uma pelada, fiz 3 gols, a gente ganhou, ficamos tirando onda do pessoal. Depois eles tiveram que pagar a cerveja pra gente, a gente tomou a cerveja. Depois se reuniu todo lá em casa, ficou jogando videogame a noite toda, comendo um salgadinho, tomando uma cerveja e conversando. Foi sensacional, cara, foi muito bom. Eu lembro que numa hora o cara cruzou, eu saí correndo, passei por baixo das pernas do cara, levantei, dei uma bicicleta e foi sensacional. Foi muito bom. Cara, se você prestar atenção, a primeira história foi muito melhor. O cara saiu, foi pra balada e transou com duas mulheres. Mas qual das duas histórias te empolga mais? Com certeza a segunda. Por quê? Qual a diferença das duas? O tom de voz, o modo de falar, a empolgação, o que o locutor está contando, o que o cara está contando ali na hora, que foi importante para ele. E com isso, fica importante para você também. Então, você já reparou num discurso político, principalmente em época de eleição? Por exemplo, o cara vai lá fazer um discurso e fala: votem em mim, eu vou mudar o país. E outro: porque eu estou cansado de tanta corrupção, estou cansado de ver gente na rua, passando fome, dormindo no chão, não tendo condições de vida. Eu cansei disso. E você também cansou? Vote em mim, porque eu garanto que eu vou mudar. Chega de desigualdade, chega de tanta pobreza. Qual dos dois seria mais provável de receber mais votos? O segundo. E é isso que acontece. O tom que você usa, o modo que você fala, a empolgação que você demonstra na hora que você está contando, é o que vai passar para o ouvinte a credibilidade daquilo e se a pessoa vai dar ouvidos ou não. Quando alguém está falando muito baixo, muito devagar, tem até uma expressão, fale para fora, você está falando para dentro, você não presta atenção, você já se irrita, não está nem aí para o que a pessoa está falando. É se alguém fala com autoridade, a pessoa fala para fora, não fala alto, fala feliz, confiante, você presta muito mais atenção. Muito mais atenção. Então, a primeira missão do dia vai ser você cuidar do seu tom de voz. Eu quero todos falando de uma maneira alta, de uma maneira confiante, de uma maneira que convença as pessoas que você é um homem de valor. Desse modo que eu estou falando com você. Claro, você não precisa tentar ensinar alguém alguma coisa, mas simplesmente fale assim, como estou falando agora. E aí, como você está? Tudo bem? Amigo, galera, vamos almoçar no restaurante X? Vai ser legal. E aí, galera, ó, hoje a gente vai tomar aquele chopp no barzinho, viu? Desse modo. É assim que você vai falar a partir de hoje, certo? Outra coisa, A questão da postura, a linguagem corporal. Isso afeta sim, e muito, em você ser um homem de lábia ou não. Como assim, Alexandre? Tô querendo falar, não quero saber a linguagem corporal. Porque o modo que você se porta, que você age, é o modo que influencia as pessoas ou não. O corpo também fala, a linguagem corporal é uma linguagem. Através dela, as pessoas sabem se você está falando a verdade ou não, se você está sendo confiante ou não. Por exemplo, quando eu vou falar com a menina, a minha própria linguagem corporal já mostra se eu vou falar com ela ou não. Eu lembro uma vez, eu estava em uma festa e tinha a menina mais gata da festa, estava todo mundo em cima dela. Eu deixei para lá para me divertir, tá todo mundo. Como se fosse um monte de urubu em cima de carniça, eu vou esperar aliviar e mostrar que eu sou superior. Fiquei fazendo outras coisas. Quando vi ela sozinha, pronto, agora é a hora. Ela tava, na verdade, ela não estava sozinha, ela estava com uma amiga em um canto. Eu vi, eu olhei e fui andando em direção dela. Tranquilamente. A minha linguagem corporal estava tão forte que a amiga dela já percebeu que eu estava indo lá em cima dela. Assim, tanto que eu fui chegando perto e a amiga foi saindo, deixando ela sozinha lá. Então, apenas a minha linguagem corporal já estava demonstrando o que eu ia fazer. Você tendo uma linguagem corporal confiante, uma linguagem corporal que mostra que você é um homem de verdade, que você é um homem alfa, isso só e por si só já mostra que ela vai ouvir o que você está falando, certo? Então, vou dar algumas dicas para você. Mas antes das dicas, experimente fazer o seguinte: caminhe cabisbaixo, andando com os passos rápidos, olhando para baixo. Abaixe a cabeça, até se incline um pouco a coluna para frente e caminhe. Como você está se sentindo nesse momento? Uma bela de uma porcaria, não é? Pois é. Agora faça o contrário. Coloque a coluna reta, queixo para cima, ande vagarosamente, com passos largos, ocupando bastante espaço. Como está se sentindo agora? Provavelmente feliz e confiante. Não sei qual é a tua época, mas sempre tem algum personagem que são os campeões. Até filmes dos Estados Unidos fazem muito isso. Mas na minha época eram os Power Rangers, o Changeman, o Jaspion. Não sei o que é hoje em dia, eu confesso que eu não assisto. Mas sempre que eles derrotavam algum chefão, principalmente com um robô, eles caminhavam, coluna reta, vagarosamente, olhando para cima. A gente olhava, nossa, esse cara é o foda. Esse cara é sensacional. Eu quero ser ele quando crescer. E é desse modo que você tem que andar. Esse modo, tranquilo, coluna reta, olhando para cima, mostrando o quanto você é um homem de valor. Assim que você mostrar isso, eles vão te ouvir mais. Então, como são as dicas? Ande ereto, cabeça para cima, velocidade lenta, ocupe bastante espaço. Fala mais uma vez, coluna reta, sempre, até quando estiver sentado e tudo mais. Só isso já vai fazer uma grande diferença. E eu ainda vou fazer mais. Vou te dar uma dica extra. Você faça essa seguinte missão, que é: olhe no espelho e elogie a si mesmo. Elogie. Nossa, você é bonitão, você é o foda, você é muito atraente. Olhe no espelho, veja como você fica bem, treine os sorrisos, pega o celular, tire selfies, tire muitas selfies o dia todo. Não estou dizendo para ficar postando, não. Mas só tire e você vai aprender a gostar mais de você. Veja em que posições fica mais, melhor, em que posições fica mais atraente, em que posições fica mais bonito. E faça isso. Eu garanto que isso vai mudar bastante a sua imagem perante as pessoas. Fora isso, hoje tem ainda uma missão tripla, não basta as duas, vai ser a terceira, que vai ser você se olhar no espelho e praticar uma conversa, praticar um discurso, praticar qualquer coisa. Veja a tua linguagem corporal, veja o modo que você vai falar, o modo que você vai agir e como você vai parecer um homem mais atraente. Tá? E a partir daí, as pessoas vão te ouvir de uma maneira melhor. Você terminando isso, você pratica muito. Ainda vem mais uma coisa. Você vá praticar com outras pessoas. Melhore a postura, melhore o tom de voz que você já treinou e fale com pessoas no ônibus, no trabalho, na faculdade, no meio da rua, na padaria, mas fale com as pessoas diferentes. Fale com as pessoas dessa maneira. Eu garanto que as coisas vão ser bem diferentes. Então, pratique tudo isso e a gente se fala amanhã. Um abraço.